Stay happy. Thank you.

Thank you. máquina de perder as quedas. Que se está de volta, está vendendo. Thank you.